e no teu santo amor andar, é nosso anseio ao te adorar. Sem ti o nosso culto é vão, e nulo em todo nos será, sem teu ensino e direção. Céu será então.